homem cala e obedece. O firmamento existe com seu falar. Ele é tremendo, nunca perde uma batalha. Sua fé não falha, sua presença é singular. Fez Gideão vencer a guerra com 300. Os muros caem ao rodear a Jericó. O Deus que falo ordenou sua vitória. É só da glória, sua bênção já chegou. Glórias a Ele, glórias a Ele. Glorifiquemos que em nosso meio está. Glórias a Ele, glórias a Ele. É tanto glória que sua bênção chegará. Glórias a Ele, glórias a Ele. Glorifiquemos quem em nosso meio está. Glórias a Ele, glórias a Ele. É dando glória que sua bênção chegará. Quando Deus age, o homem louva e agradece pelos seus feitos e por sua proteção. Ele ordenou e hoje vai descer da glória, trazendo a bênção e entregar em tuas mãos. O povo de Israel passou 40 anos lá no deserto, um milagre aconteceu. As suas vestes nem calçados se perderam. E Miriam cantou só: o Senhor é Deus. Glórias a Ele, glórias a Ele.